Eu não quero conversar sobre isso. Posso dizer pelos seus olhos que você provavelmente esteve sempre chorando. E as estrelas no céu não significam nada. Para você, elas são um espelho. Eu não quero falar sobre isso, como você partiu meu coração. Se eu ficar aqui mais um pouco, se eu ficar aqui, você não ouvirá meu coração. Oh, meu coração. Se eu permanecer sozinho, as sombras irão ocultar as cores do meu coração. Azul pelas lágrimas, preto pelos medos da noite. As estrelas do céu não significam nada para você. Elas são apenas um espelho. Eu não quero conversar sobre isso. Como você partiu meu coração. Se eu ficar aqui mais um pouco, se eu ficar aqui, você não ouvirá meu coração. Oh, meu coração. Eu não quero conversar sobre isso. Como você partiu meu coração. Se eu ficar aqui mais um pouco, se eu ficar aqui, você não ouvirá o meu coração. Oh, meu coração. Se eu permanecer sozinho, as sombras irão ocultar as cores do meu coração. Azul pelas lágrimas, preto pelos medos da noite. As estrelas do céu não significam nada para você. Elas são apenas um espelho. Oh, meu coração, oh, meu coração.